Mônica Ribeiro, Feliz Natal e um próspero ano novo. Administração, o povo é quem faz. Faltou gás? Conte com a qualidade e eficiência do Grupo Coperga. Há mais de 30 anos atendendo com rapidez e eficiência o melhor gás com peso certo. Nacional Gás, segurança e eficiência. Confie em quem é revenda autorizada. Venha nos visitar. O depósito fica localizado na Avenida Francisco Ademar de Andrade, 825, no centro. Ou ligue agora para o nosso disque entrega ou peça pelo WhatsApp. Coperga, Nacional Gás, Campos Sales. Diz que entrega 88 99358 8204. O melhor atendimento é Nacional Gás. Câmara Municipal de Salitre. Poder Legislativo atuante. Cidadão representado. Presidente Silvio Pinto. Se pensar no barato é aqui. O Mercadinho São Luís foi feito. Mercadinho São Luís, aqui é bom de comprar. Rua Francisco Gomes de Souza, número 161, no centro de Campos Sales. Telefone 3533-1845. Organização Luiz Souza. Surpreender, equipe experiente com carinho e dedicação, atendimento humanizado, sucesso em cada ação. Mais de 5.000 aprovações pra celebrar, referência na região, pode confiar. Primeira habilitação, reciclagem ou renovação. Principal, seu sonho de aprender a dirigir começa aqui. Viva uma experiência única ao volante nas cidades de Campos Sales, Araripe, Salitre, Potengi e Antonina do Norte. Siga nossas redes sociais. Desejamos a todos os nossos clientes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Autoescola Principal. Que seu Natal seja incrível. Oh, oh, oh, Feliz Natal! Cidade FM! Olha aí, 5 da tarde, 10 minutos. Um Feliz Natal para você que tá ouvindo a gente, o pessoal da cidade, da zona rural, a você dos municípios vizinhos, uma ótima tarde! Boa tarde aqui para Irene Soares e família lá na Serra do Salitre. Boa tarde também aqui para Verônica Moraes e toda a família. Ótima tarde. Fica pensando nele. Em vez de você viver chorando por ele. Pensa em mim, chore por mim. Liga para mim, não liga para ele. Pra mim, não liga pra ele.